Ela me chamou pra dançar, me convidou pra casar. Ela me deitou na sua cama. Ela chorou e eu fui embora. Se aproximou demais de mim, se apaixonou demais por mim. Eu jogador, jamais perdi. Eu sonhador, não sou daqui. Realmente uma pena, realmente uma pena. Linda feito Atena, linda feito Atena. Princesa Amazona. Tentou me aprisionar. Logo eu, filho da lua. Logo eu, da madrugada. Logo eu, a escolha não é sua. Mulher, eu não sinto nada. Demais de mim, se apaixonou demais por mim. Eu jogador, jamais perdi. Eu sonhador, não sou daqui. Demais de mim, se apaixonou demais por mim. Eu jogador, jamais perdi. Eu sonhador. Yeah.